Hoje eu já bebi pra mais de 100, mas ainda não tô legal. Essa é pra galera de todos os paredões do Brasil. Toca DM. Uxi, papá. Não, não tô doido, eu só bebi demais. Hoje eu vi minha ex beijando outro rapaz. Perdi o juízo, quebrei meu violão. Aquela bandida não vale um real. Hoje eu já bebi pra mais de 100, mas ainda não tô legal. Hoje eu esqueço ela de uma vez, eu bebo até passar mal. Sucesso! Jackson na Macena! Receba, menino! Portal Tudo Arrocha! Canta! Não, não tô doido, eu só bebi demais. Hoje eu vi minha ex beijando outro rapaz. E perdi o juízo, quebrei meu violão. E aquela bandida não vale um real. Hoje eu já bebi pra mais de 100, mas ainda não tô legal. Hoje eu esqueço ela de uma vez, eu bebo até passar mal. Sucesso! Toca aí! Puxa, CH!